11 horas e 15 minutos e acontece agora pela manhã uma audiência pública convocada ou divulgada até meio que às pressas, pode-se dizer, para debater o projeto de concessão do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, a gestão da iniciativa privada. A audiência acontece no próprio Centro de Convenções, de onde nos fala o repórter Eli Silva. Eli, muita gente por aí? Olha, na verdade não, Guilherme. Inclusive, a respeito desta convenção que está acontecendo aqui, aliás, dessa audiência pública no Centro de Convenções. Estou com o presidente do Centro de Convenções, Djalma Pastorello, para nos falar. Pouca gente acabou comparecendo. Isso prejudica essa audiência? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Não, na verdade, de jeito nenhum, porque a maioria dos órgãos institucionais ligados ao trade, como Contour, Sindhotel, Singtour, Sindetour, se fazem presente, assim como o Paulo Iguaçu. Então, o importante é que esses órgãos representam todo o trade. Então eu entendo que a audiência ela está atendendo e atendendo as necessidades. E a participação dos órgãos é que é o mais importante. Dessa audiência, sai alguma proposta? Vocês já levam? Como é que fica essa questão? Então a gente já ouve alguns questionamentos e algumas sugestões. Tudo isso vai enriquecer para a confecção do edital de licitação. Mas essa é a última audiência, não vai acontecer mais nenhuma? Não vai ter outra audiência, a gente está dependendo exclusivamente da estudo de viabilidade técnica e econômica, onde nós fizemos uma parceria com o SEBRAE, contratado uma empresa, e essa empresa tem até o final do mês de outubro para entregar esse estudo. Então a gente imagine que no mês de novembro o edital de licitação seja lançado. Aí já é a licitação para quem vai concorrer aqui a pegar o Centro de Convenções? É, a empresa que venha vencer o processo licitatório já pode fazer intervenções da ordem de engenharia e começar a administrar o Centro de Convenções. Obrigado, presidente. Sei que o senhor saiu lá da mesa para atender a reportagem aqui da CBN. Obrigado. Eu saí, deixei de presidir para poder dar essa palavrinha a todos os amigos ouvintes da Rádio CBN. Um abraço. Muito obrigado. Está então o presidente Djalma Pastorello falando com a gente. Olha aqui, Guilherme e ouvintes da CBN, são 11 pessoas no plenário que tem aqui. Quer dizer, está bastante esvaziado realmente essa audiência pública, mas como o presidente disse, os principais órgãos que faz presente, ele acredita que isso possa dar resultado para que alguma proposta, alguma novidade possa acontecer nessa audiência que está acontecendo aqui no Centro de Convenções. Guilherme.